my lock. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Nas linhas eu me sinto One Punch Man. Morrendo a cada soco, mesmo assim tô bem. Tipo Buzz Lightyear, o infinito e além. Yeah, yeah, yeah. Eu vim de lá onde o barulho é tipo bang bang. Esse pau nocivo pro tal do rap game. Eu sonhava que um dia seria o Superman, mas eu sempre explodo tudo tipo Bomberman. Yeah, yeah. Diretamente de algum lugar do mundo, indecifravelmente de algum lugar da alma, recorrentemente de algum lugar da guerra, definitivamente nós não sabemos de nada. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mágoa chora e queda pula, tanto embaça até que surta. Mar envolve, entrega puro, pranto nasce, amor segura, rima devolve a minha loucura. Tanta arte até que cura. Sentimento no papel sempre complica. Se tu entender isso aqui, vai, por favor, me explica. Esse mundo é louco, sigo meu norte, vivendo no meu mundo, eu me sinto Don Quixote. Existe uma escolha entre o sonho e o sono, com os pés no chão, mas sempre voando. Estou no Uruguai com mis hermanos, termorro do quadro al mundo, e eu não estava bromeando. Eu quero Kalian back, baby, fazer um trap com soul, transar todo verão no Havaí, ser rockstar da MTV. Quero voar de avião pra Paris, pra Milão, no Havaí. Eu quero boom bap, baby, eu quero novo som de rap, baby. Meu Kalian back, baby, meu velho jeans de rock lady. Quero fugir pra Plutão, pro Arém, pro Japão, Madrid, eu. Do subúrbio, hit do subúrbio, sobe balão, cai o dilúvio. O som menor bom, diverso sujo. Francês aqui é pão, meu irmão, né caramujo. Eu vou descendo a ladeira, sambando com a minha vira, porta-bandeira. Eu te garanto, mina, se me ouvir, cê vai mexer a cadeira. Pega o Uber lá pra casa, você vai fazer besteira. Tô João Bin, Frank Sinatra, meu pai, o Cid Moreira. Falei besteira, mas eu sei que cê adora. Se eu tiver no mic, reza pra Nossa Senhora. Se eu tiver no mic, chamanzinho, tá só mic. Bora pro Uruguai, Iguari, grana eu tenho agora. Ice congelante do Ior. Um pouco de classe, um pouco de droga, um pouco de alface, um pouco de yoga. Depois eu te ensino esse passe e você se joga. Ei. Eu quero Kalian back, baby, fazer um trap com soul, transar todo verão no Havaí, ser rockstar da MTV. Quero voar de avião pra Paris, pra Milão, no Havaí. Eu quero boom bap, baby, eu quero novo som de rap, baby. Meu Kalian back, baby, meu velho jeans de rock lady. Quero fugir pra Plutão, pro Arém, pro Japão, Madrid, eu. Fechou, fechou. Aê! Aê! Aê!